Assim me sinto leve, breve tempo pra pensar. Tudo segue sua filosofia. Quero paz e harmonia, tudo claro como a neve. Melodia que me leve com o tempo que me carregue. Com a chuva que me molha, outro olha no meu olho em transições. Importante amar a tudo, carregando tradições, isolando maldições. Na cadência bonita de quem acredita e move multidões. No meio de toda guerra existe o vazio e a tristeza provoca arrepio. Esse é o fim do pavio, a bomba explode, revelando a beleza do ser e a tristeza do ser. Então prefiro não ser, se os ares da montanha vêm esclarecer coisas estranhas que me assolam até sem eu perceber. Sonhos que me movimentam madrugada dentro, me abandonam ao amanhecer. Tudo isso faz a gente pensar que é hora de amadurecer, gerar semente, se salvando, senão o mundo desaba com a força de um temporal, libertando os demônios do inferno astral. Marionete sem sal, ser criado por algo divino é manipulado sem escolher o seu destino. Se você não escolheu a forma com que vai viver, cuidado nos caminhos pra não se perder. Esqueça da tristeza e deixa o amor nascer, pois há muito nesse mundo pra se conhecer. Se você não escolheu a forma com que vai viver, cuidado nos caminhos pra não se perder. Esqueça da tristeza e deixa o amor nascer, pois há muito nesse mundo pra se conhecer. Espaço não é nada mais que espaço, não tente seguir meus passos. Eu não me faço mais desenho os meus traços. Se eu cansaço, eu apago em um compasso. Respiro e me inspiro e me viro sem passo. Só que tem o seguinte, neguinho, se pira em requinte. Esquece da sabedoria, luz de toda escuridão, que se consegue através de muita correria nesse mundo cão. Agindo com a mente ligada ao coração e não apenas mente e mão. Sabe que a semente dessa ilusão divina, a vida está em suas mãos. Então cuide, vê se não se ilude. Peça em suas preces pra que Deus te ajude. Mesmo que você nem tão cedo madrugue, o sol brilha, mostrando toda a sua amplitude, aumentando a viagem, revelando a paisagem do seu próprio eu, conectando suas metas com o verdadeiro Deus, se preocupando com os problemas do mundo e não apenas com os seus. A Terra é só uma vigiada pela lua, vagando pelo universo. E eu mais um na luta, tentando expressar meus versos. Se você não escolheu a forma com que vai viver, cuidado nos caminhos pra não se perder. Esqueça da tristeza e deixa o amor nascer, pois há muito nesse mundo pra se conhecer. Se você não escolheu a forma com que vai viver, cuidado nos caminhos pra não se perder. Esqueça da tristeza e deixa o amor nascer, pois há muito nesse mundo pra se conhecer.